two-step. Two-step. De zóio no movimento, a rua venda de bandejo que os garotos tão querendo. Vai ver se tá legal onde tem guerra atrás de guerra, onde o filho trama contra o próprio pai. Essa nova era, sai do lado de monte, tipo grão de areia. Até com maca d'água encanta mais do que sereia, grita de cima da teia. Que o morro já tem que importa, palavras que convence os mais descrentes e abre as portas. De corações feridos e trancado há muito tempo, meu pai. Tem quem quer paz e não suporta sofrimento. Já vejo os sinais dos tempos de tua volta. E meu irmão também dos tempos que Jesus está à porta. E eis que bate esperando só você abrir. Abre o olho, foi-se o tempo que cê tinha amigo aqui. Tipos que some do mapa quando cê tanto precisa. É tempo de se entregar ao único autor da vida. Essa é a ideia. Dos tempos que é tempo de exaltar teu nome. Dos tempos que é tempo de acordar. Dos tempos que ouve-se que estás voltando. Se o tempo que se tava longe de chegar. Dos tempos que é tempo de exaltar teu nome. Dos tempos que é tempo de acordar. Dos tempos que ouve-se que estás voltando. Se o tempo que se tava longe de chegar. É tempo de perder tempo com quem não tá tendo atenção de quem deveria estender a mão. Falo de quem tanto aponta os erros ao invés de só abraçar o coração. É tipo um filho pródigo voltando pra casa. Seu pai quer nem saber o que ele fez, só o abraça. Dos olhos desse filho você pode ver até lágrimas. Que vê que tá em casa é só o que ele precisava. É tempo de voltar e parar de orgulho bobo. Parar de dar ouvido a quem não tá ligando pro teu choro. Intoca o sentimento e sai com essa sinceridade. Tem gente tão carente da verdadeira verdade. E por mais que muitos tentam, às vezes não tem coragem. Lembra o passado sombrio, arranca da tua bagagem. Lembra daquela velha mágoa, não traz ela na viagem. Que dos tempos cê tá vendo que esse mundo é engano. E dos tempos tem sinais que Jesus Cristo está voltando. Dos tempos que é tempo de exaltar teu nome. Dos tempos que é tempo de acordar. Dos tempos que ouve-se que estás voltando. Se o tempo que se tava longe de chegar. Dos tempos que é tempo de exaltar teu nome. Dos tempos que é tempo de acordar. Dos tempos que ouve-se que estás voltando. Se o tempo que se tava longe de chegar.